curva direita. Segue perfil de saída Dael Leda. Motiva, aciona 5140, controle 120, decimal 8. Evento 170 graus, 10 minutos. Você pode para o cruzamento. Abre o 110, dessa rua até. Curva 110, curva direita após. Controle ao 1208, transponder 5140, 3297. Para 3897, cotejamento correto, reporte para o Puxmec sanamento. Cotejará para o Puxmec sanamento, 3297. Solo, boa noite, voo no 645, livramos na Cisco. Voo no 645, boa noite, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 2, parte 1. Alfa, Juliette, para o 2, voo no 645. Alfa 04 no ILS. 104, passa a duna, completa o procedimento, me torne na frequência 118.95. Tudo bem? 45, chama o controle, boa. Obrigado. 15, oi, Salvador, boa noite. Alfa 04, sinal do ILS, baixado e travado. Boa noite, Alfa 04. Continue a aproximação, aguarde. Autorização de pouso. O radar na decolagem, estou mantendo o voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 42 também. A 3677, autorizado a decolagem. Então no 70 graus, 10 nós. Está decolagem da 190, da 3677. Azul 2591, serviço radar terminado, passando a posição coral, sub mantendo de voo 180. Temos agora o controle Lelos na frequência 120, decimal 1. Vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado, rompa 04. Controle azul 4206, vai precisar efetuar um desvio esquerda pro A20 por mais 30 milhas. Informa o término do desvio. Vai informar o término do desvio 4206. É, o azul 4206, informa pro que irá manter. 020. 020, 30 milhas, copiando. Controle, tá 3077? Firma, decolou os 48, bom voo. Grato. Tô, 3677. No portão 4, aguarde. Guarda, 0301. 0307. O TAN 3677, contato radar na decolagem, sube mantendo o nível 340. Via saída. 340, via saída, TAN 3677. Charlie 201, não autorizado a pushback a funcionamento, reporte táxi. Chamada táxi, estamos no 4.6.2.1. Sabatão Lecos, no November, IRC, confirma o pátio e pista que decola. No November, 05 a bordo, confirma o livro solicitado. Pecos, no November, autorizado IRC, nível 105, decola da 35, segue no setor norte, aciona 5135, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. Torre azul 2792, autorização Aracaju. Zulu November, confirma o transporte em ferro. Eco Zulu November, cotejamento correto para acionamento e táxi, 2118-95, movou. Acione e chame táxi, Eco Zulu November. Obrigado, táxi, chame na papa pronto. Obrigado. 712, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0260, controle 120, décima 8. ULF 3677. Graça. Escola da pista 10 com curva esquerda, Conde a saída. Aciona 0260 no transponder, 1208 ao controle. Azul 2792. 2792, planejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Contra a pista acionamento 2792. Poxa, meu 6201, pronto para o táxi, POB 116, 4 horas, Guarulhos. Poxa, meu 6201, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Vizinho, ajuste, índia até o ponto de espera da Nozel, e para o próximo monitor, poxa, meu 6201, boa noite. Cruzado, ingresso, está final e pronto, pista 35. Azul 4206, chame o centro resiste agora na frequência 12685 ao 2545. 2025, 205. Salvador, boa noite. Oxinha 6201, pode esperar pronto. Oxinha 6201, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 170 graus 7 nós. A linha decola 10, voo cinema 6201. Solo, Salvador 2712 para puxa acionamento. Mas o 712 é autorizado para chamar acionamento, reporte táxi. Vou dar a estacionamento, 3297, posição 05. Então, 3297, totalmente pronto. Autorizado, feedback de estacionamento, reporte táxi, 3897. Olhará para o táxi, 3297. Confirma a secundária, senhor? Está uma transmissão muito baixa. Secundária, 133.9. Primária? 125.1. Grato, 251.3395, vai chamar 3677, boa noite. 256, chame no 208, por favor. 208, até amanhã, bom serviço. Sena 6201, passa 1400. Sena 6201, contato radar na decolagem. E mantendo o nível 360, via saída da El. Via saída da El, padrão 360, Sena 6201. Cidade voa Leda, da presente, cruzado 2000. Autorizado. 2000 Leda, muito obrigado, padrão 360, sem restrições, Sena 6201. Totalmente pronto, Sena 6201. Eco Zulu November, suba e mantém 105 em regras de voo visual, foi direto ao destino. Voando direto ao destino, acendendo 105. Fala se com a centena, senhor. Nome alternando Salvador para o táxi. Casa 2712, autorizado o táxi, via parte 1, indo até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no 021 no bom. Táxi em frente, pátio 1, pode esperar da 102-1895, ajustado 1021 para a mulher. 897, assim que o ATR livrar a retaguarda, coordena com a equipe de salva, chame táxi. Depois o ATR está Zulu November, confirma estimado de pouso. Estimando aos 2200, senhor. 2200, sim. Oi, Salvador, boa noite, o 272, próximo ao ponto de espera da 10. Boa noite, azul 2712, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Ventura 60 graus com 8 nós. Ali decola da 10, azul 2712. é 201 no voo Idagel, da presente. Da presente 2 Idagel, graças pela coordenação. Oxenia 6259, Oscar, confere, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfeito saída da El, Leda, após Motiva, aciona 5144, controle 120, decimal 8. Afirmativo 360 aprovado, campo de 1090 via, depois conforme, circulando da 10 com curva direita, transmitirá da Eolinda Motiva, aciona 5144, controle de saída 1208, Oxenia 6259. Oxenia 6259, planejamento correto no portão 1, reporte para o pushback sanamento. Reportará para o pushback sanamento. Contato 3297-219, a bordo, alterna com 3 horas e 40 minutos. Muito boa noite, Olímpico 02. 02, boa noite. Acione identificação, pista para 4 mil pés, o ajuste no 020. Aguarde vetoração para final do procedimento. Ativo, identificou, descendo para 4 mil, aguardando vetoração para final do INS, que eu dou no 02. Era bom, voo. Fala, Salvador, boa noite. Dando 9356, posição 7, autorização Guarulhos. Tá 9356, prepara a saída da Euleda Motiva, guardando cópia. Da Euleda Motiva, não se escuta, o 9356. É 201, no chume Recife, na frequência 1251 e alternado 13395. 13395, voo, chame 201, boa noite, bom dia. 3897, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 4 nós. Autorizado a linha de colada 3297. 9356, pronto, Roger. Pronto, Cobra, 9356. 356, autorizado Guarulhos, Vibrisilu 10, após Cabaté, nível 300. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda. Após Motiva, aciona 5145, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 300, decola da 10, curva direita após. Dael, Leda, Motiva, via Zulu 10, aciona 5145, controle 120, decimal 8, TAN 9356. TAN 9356, protegimento correto no cordão 7, reporte para o pushback acionamento. Reportará no 356. 297, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, Leda, obrigado, 3297. .02, operação para sequenciamento, curva à direita na proa 290. O limite é voar nessa proa por 1-0 minutos. Direita. Autorizado Vitória, via Peruísque 50, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Videv, aciona 5151. Controle 120, decimal 8. 3-0 aprovado para a Vitória. Com 0, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Bidef, aciona 5-1 e o controle 208, voo no 645. Voo no 645, cotejamento correto no portão 2, reporte para o pushback, acionamento. Reportaremos no 645. Eco, Eco Zulu November, está agora a 43 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha uma centena e chame Recife na frequência 12685 e alternado 12545. Área 12545. Estacionamento 259, no portão 1 autorizado, estiver estacionamento, recorte táxi. Para Recife, frequência 12541. Um, 3897, Salvador. Escuta. Agora frequência 12541. Um, boa noite. Salvador 9301, qual a ordem? 01, boa noite, acione a identificação, vou direto em SAP, no ideal, desça para o nível 050. Na prova de SAP, no ideal para o 050. Obrigado, senhor. 602, deixa para 2000 pés, o ajuste 1021. Aguarde vetor final para o localizador. Para 2000, aguardando vetor final para o ILS, que foi da 10802. Solo, salva 2, ano 356, por direto de acionamento, posição 7. Canave 356, no portão 7, autorizado para estiver acionamento, reporte táxi. Entre o posto na estabilidade, canave 356. Esquerda proa 260. Esquerda 26002. Questionamento 259, autorizado, táxis e ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-18-295, ajuste no 021, bom voo. Então 3, 9, 3, 5, 6, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-18-295, ajuste no 021, no momento. Já via parte 1 no Índia, no ponto de espera, 1-18-95, assim que o Airbus da TAM, segundo a aeronave, livrar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Ok, vamos para agora a base da TAM, coordenando com a equipe e chama a táxi também agora. Alô, nossa equipe de solo está falando aqui no 645, está livre, vamos ver se tem um pushback, ok? No 645, aguarde, mantém a posição. A segunda aeronave, o Airbus da TAM, já passando através do portão 612. Assim que o mesmo livrar a retaguarda, inicia e chama táxi. Após o segundo tráfego, inicia e chama táxi. No 645. Autorizado a alinhar e decolar pista 90, vento no 60 graus 79. Está pisando no LS X-Ray, da 1-0-1-4-0. Completa final e chame a torre Salvador 1-18-95. Chama a torre 1-18-95. 9301, livre a final do ILS, fica para 2000 pés, ajuste no 021, informe estabilizado. Livre ILS X-Ray, descendo para 3000, azul 9301, reportar estabilizado. Torre Olympus 02, está na final do ILS X-Ray, baixado para nós. Olympus 02, vento 1-60 graus com 5 nós, continue a aproximação e aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre 02. Boa noite, o C9395, 9356, pode esperar no 02. 02, pista no 0, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista no 0, livre, 02. Tá, 9356, usou o contrato na curta final. Afirmo, 9356. Mano, larga da força aérea, pois a passagem do mesmo autorizado linha e manter. Pode ser entrado, bolinha e mantenho no 0, C9356. Chame 6259, decolou aos 23, chame no 20.8, bom voo. 20.8, chame 6259, obrigado.

4, se ele via Alfa, reposta na Delta, não me escuta. Eu 4, autorizado Natal, via Golf 677, nível 080, decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 51167, controle 120, decima 8, torre 118, decima 95. Via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021 do balão. Índia, no ponto de espera, 295, no 021, obrigado, Nath. 104, responde 5167, confirma o PLD? Confirmo, nível 090, em Golf 677, rumba 04. Rumba 04, para o acionamento de táxi, chame a torre 118, desse 95, ajuste no 021, bom voo. Zona 645, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter, no zero, 5627, chamando 208, por favor. 1208, obrigado, nosso próximo Controle Salvador, boa noite, até 9356, decolona da El. 356, boa noite, contato radar, suba para o nível 300, autorizado Leda. 300, direto Leda, o 956. Autorizado a decolar, pista no zero, vem com 80 graus, da NS. Autorizado a decolar, já no zero, bom, no 645. 02, mantenha a posição na Delta. Aguarde para seguir. Tá, mantenha a posição na Delta, aguarde. Estabilizou no localizer azul 9301. Do 9301, comprador final, chame a torre Salvador 118-95. 118-95, 9301 na azul. Agora na frequência 1251 e secundária 13395, o Oceané 6259. 6359, obrigado, até a próxima. Azul 9301, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aventura 70 graus, 8 horas. Guarando para o Salve 9301 na azul. Salvador, eu vou para 0-5. 1645, decolou 29, chega na 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, no 64. Vamos 04, prossiga. O RP3 está ingressando, após, siga no táxi, chega no táxi hotel. RP3, camarada, tá no hotel. É, pô, está chegando fácil ou está chegando Azul 9301, na pista no zero livre, todos autorizados. Todos autorizados, Azul 9301, baixa pra voo. Autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, informe estabilizado. 705, descendo para 2000. Primo, 2000 pés, gol 1705. Desce 2000, gol 1705. Tem a decola de imediato, Honda? Negativo, fica aí até a carteira. Por entendido. Negativo, você precisa até a carteira. Será que todos os ataques via pista? Ingresso agora via pista e aposta em área, pronto. Azul 9301, Solo 33, chame 121 decimanal, Solo. 209. O 104 modifica o transponder para 0261. 0261. 1 livrou. 3 301, segue de Alfa, Kilo, Pátio 3, lá, atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atende ao sinalizador, 9301. Delta Foxtrot, confirma a rádio Alfa destino? Radial para a localidade? Papatão Eco, Delta Foxtrot, autorizado Sierra Índia, Foxtrot Vido, rota Golf 677, nível 085, decola da 17, primeira curva direita, segue inicialmente corredor Axé, restrito 1 no mil pés, aciona 51146, controle 120, decima 8, torre 118, decima 95. Batão Eco, Delta Foxtrot, planejamento correto, confirma o POB? 02. 02 a bordo, acionamento de táxi, chama a torre 118, décimo 95, Eco, Delta Foxtrot, vamos ver. Uno 645, chame Recife, frequência 251 e alternado 13395. 251-3395, gol no 645. Chame a torre Salvador, 118-95. Eu já decolar Roma 04, pistão no 0, ventona 70 graus, 8 nós. 395, boa, 705. Salvador, boa noite, é o Papacanga, Delta Fox. Confirme. Delta Fox, o pátio estacionado para o táxi. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi e papai reporte para ingresso. Eco Delta Fox. Delta Fox vai chamar para ingresso. Oi, Salvador, muito boa noite. Golno 705 no localizador. Golno 705. Autorizado o pouso pistão no 0, ventão 70 graus 09 nós, o ajuste do altímetro no 021. Pouso autorizado no 021, no gol 705. 104, decolado os 37, em controle no 208. 08. Controle Salvador, rumba 04. Rumba 04, contato radar decolagem, saída Conde, suba para nível 090. 090 na Conde, rumba. Eco Delta Fox autorizado a alinhar e manter pistão 97. Autorizado a alinhar na torre Delta Fox. No 705, Solos 41, próxima à direita no 219. 219, boa. Salvador, gol 1705, livrando a pista na sua escuta. 1705, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 341. Alfa Juliette, porção 3, gol no 705. Salvador, ou Rumba 04? Siga, Rumba 04. Capacidade de coordenar com o centro direto na sala? Pare. Eco Delta Fox autorizado decolagem da 17, o vento é 180 graus 09 nós, o ajuste do altímetro 0021. O Rumba 04, confirma a coroa ideal para Natal? Fox está fora do solo, senhor. Eco Delta Fox decolado, aos 44, chame o controle no 208. 208, grato. Controle Salvador, boa noite.